É isso aí, vinil na ponta da agulha, pensamento louco na mente. Aqui quem fala é Pavilhão do Calibre 12, meu camarada de fé, Xadá. O nome desse som é Rapaziada, homenagem que a gente faz a todos os parceiros de fé da nossa quebrada de Minas Gerais. Valeu, louco. E aí, moradão? Beleza? Vamos de só então. Eu quero só criar os pensamentos, deixar rolar o som. Calibre 12 na caixa, barulho do bom. E no vinil, toca discos, que é uma montada. Então segura a pressão, maluqueira. Que o calibre é pesado, meu irmão. Rapaziada na paz, o fim de tarde é a hora. Os cara, tudo na fita, eu tô chegando agora. Acelerando o volume, Holly James Brown. Fim de semana é de lei, vindo de baixo pro braço. Picape, mix ligado, os caras sintonizados. É a malandragem do rap, curtindo peso pesado. Desacata o sistema, adiantando o lado. Feito mapa de louco, os caras girando no chão. É com a tala na mão, só viajar no murão. Que é na batida do sapo e na levada do som. Parte que é meu compadre, cada um tem o dom. Basquete boy de rua, sem se improvisar. Chamo o Hernani 12, a banca tá formada. E a parada é perder, escuta acirrada. E prevalece flocaça, malícia da quebrada e na pancada da caixa. Vocabulário rolando, integrante na questão. Faz o som, Pavilhão, andando ligeiro, longe da mira do burão. É, longe da mira dos grampos. 1974, eu permaneço de pé, fazendo um som clandestino. Sabe ver como é, nem sempre legalizado. Às vezes embaço meu lado, eu tenho vida perdido. Pra não ir pro cadeado. Calibre 12 do humor, conexão da quebrada. Renascendo da cinza, sampleando a levada. Tipo Jimmy Hendrix, que no palco que é mó guitarra. Sem esperar de ninguém, fazendo nosso esquema. O microfone e poder pra mudar a sentença. Facção no morada, cabana e pedreiro. Disposição é herança e rola dentro da veia. Cada dia, cada instante, cada beca, cada esquina. O chão da favela, a imagem e a rima. A fé de cada um que deseja prosseguir. Sabedoria do morro é pra quem sabe ouvir. Eu tô com o pé na estrada, aliviando a tensão. Maverick V8 a um palmo do chão. No limite do volume, voando baixo. Vento da liberdade. Caranga, asfalto e a memória em vai. Sintonia do meu pensamento. 7 ou 8 por parte, sei lá, não me lembro. Já dava o trampo e fazia minha correria. E o meu velho dizia: tu é homem seguido. Foi assim que aprendi a caminhar sozinho. Resolver as indiferenças com os inimigos. E dá valor à amizade dos guerreiros da área. E aí, mano, Israel, grande chapa, chapa.